Lima, Juliette, prossiga. Estimativa, só um instante, cópia. Juliette, confirma a intenção de decolagem 17 ou 10, confirma. Segurança. Elevado 510, em forma de centímetro, no 07. Bom, 192 da Bosch, 340, alternado Galeão. 10, rumo nordeste. Não o tráfego vital mais poderoso. Sim. Todas? 1895, tem um bom voo, 923. Márcio Índia, ponte cidadão 1895, 1923, volta mais. Papatango, Mike Lima, Juliette, cópia. Autorizado São Paulo Congonhas, 380, conforme rota do plano. Decolando da 17, curva à direita, da Euleda Bridge. Após Bridge, Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu e após conforme a rota. Controle 120, decimal 8, aciona 5414. Gente, autorizado. Tem frequência livre para coordenação, não traço conhecida por estar no setor. Contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. Alright, goodbye. Índia 9V Alpha, decolando aos 47, chamo controle no 20.8. 120.8, graças, até o regresso. Brasília, guarda cópia. Afirma, guarda cópia. Salvador, Oceané, 6225 novamente. Papa Romeu Índia, November Alpha, informa o tráfego 12 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés, 130. Sim, o Índia, November Alpha, já nivelado a 1000 pés, reportará quando avistado o tráfego. Gente, para ingresso no circuito, chame em torno na frequência 198, decimal 95. Gecko Delta, visual contrato no farol de Itapuã, 1000 pés. Gente, reporte no farol de Itapuã. O destino é circular na 17, confirma? Curva direita da Euleda Bridge. Após Bridge, a Pezulu no meia, Bravo até o Zulu. E após conforme a rota. 120 decimal 8, 5422. Ativo 340 autorizado para Guarulhos, conforme rota no plano de voo. Decola da 10 com curva direita da Euleda Bridge. Open Zulu 16, Belo Horizonte após direto 13 Poços de Caldas. 1208 é o controle, 5422 o transponder. Tá correto, chamo pronto, puxa acionar. Camará. Papai Uniforme Tango Sierra Alfa, pronto cópia? Está autorizado no meu pés, corredor Axé. Inicialmente no meu pés, até a liberação do controle. Decoda 17, curva direita. 120 decimal 8. A torre em 1 no 895 e aciona 5176. O Tango Sierra Alfa decola da 17, curva à direita, curva do Axé. Tango Sierra Alfa, PLB, e por gentileza novamente o estacionamento. 401, a bordo do pátio da Abaeté Taxi Aéreo. Tango Sierra Alfa, chama a torre para prosseguir acionamento táxi. Para a torre, Tango Sierra Alfa. American 980 Recife on frequency 125.45, if enable 126.85. 2545, American 980. Chamou o controle, 923? Afirmo, voo 923, decolado 52, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Fico autorizado para Brasília, nível de voo 320. Rota conforme o plano é posição Nizza. Após posição Puído, Amper Whisky 10 até Formosa, após direto. Decola na cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Nizza. O transponder é 5416 e o controle opera em 120 decimal 8. Cotejo. Estamos autorizados então 320 para Brasília, na saída Momo, Nizza, após o voo direto Nizza, Puído, Amper Whisky 10 até Formosa. 5496 é o transponder, 1208 é o controle de saída do Xenéia 625. Só confirmando, 5416 é o transponder, ok? Chame para o puxa acionamento. Ok, 5496, 625. Fala Salvador, bom dia, voo 1605, autorização Galeão, vicente da Nova BR. Bom dia, gol no 605, copia o 360 para o Galeão. Afirma. O voo 605 autorizado para o Galeão, nível de voo 360 pela APA Zulu 10 até a posição ESMAP, após direto para Lúbito e Barbacena. Decola na cabeceira 10 com curva à direita, subida da Euleda Bridge, o transponder é 5435, controle em 120 decimal 8, cotejo. Autorizado Galeão, nível 3. 60, que é Upsilon 0, Desmap, Lúcio, Barbacena. Decola da 10, curva direita, sai da El, Lenda e Dev. Versão Bridge, aciona 435, controle 1208, ou no 605. Correto, no 605 da El, Lenda Bridge, a subida, chame para o pushback no portal 5. Camarão, 605. Pushback para a meta, Xenéia 6225, que mostra na 501. Autorizado o push no 01, chame para o táxi, o altímetro no 097, o Osh 6225. Autorizado com o 097, 6225. Estou em 1895 para o táxi, ok? Eu tenho aprovado 360 Brasília, aceita? Claro, senhor, prossiga. Ok, o TAN 3304 autorizado para Brasília, nível de voo 360 pela APER Zulu 17 até Apino, após direto. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa, o transponder é o 5436, o controle em 120 decimal 8, coteja. Brasília, nível 300, APZ 17. Saída. Hoje, APZ 17 a 15, depois vou direto. Recordo 10, curva direita na Arbo, depois eleva, 54, 35, Zancone, 208, controle Salvador, 3304. Satélite 304, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 4. Valeu. Delta no solo ao 55 direita, parte 4, frequência livre, estacionar. Estacionamento, parte 3, posição 8. Autorizado, 35345, chama para o táxi. Para o táxi. A alfa esquerda vem a pista, você pode dar de pronto? O Mark Lima Juliette mantém a presente posição, aguarde ingresso no set. Romeu Oscar Bravo, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Romeu Oscar Bravo. Salvador, passa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, atenção de pouso é qual parte aqui em Salvador? Bahia Táxi Aéreo, chame final curta para Bato, vento é 150 com 10. Bravo. Está livrando a vertical da, do pedágio na estrada do Corpo com a proa do litoral para regresso a Salvador. Sente reporte na vertical do antigo do hospital aeroporto, aguardando sinal para o Pátio Bré. Na vertical do antigo hospital do aeroporto, reportará o Guardião 06. Não é do antigo não, é na verdade do atual ainda, né? Afirmativo. Alternando Goiânia. Está livre o táxi à direita, no ponto de espera da 10, na torre em 1895. Tenha um bom dia, o Oxa 6225. 10, livre o táxi, agente 20, 1895 na Souza, 6225, boa. Juliette, Mike Lima Juliette, à esquerda, via pista, pode lá de pronto. Recife, 13325. 3325, 1923, boa. Precisa pra conquista? Só confirmando, o nível solicitado é o 085, não é isso? Ok, então Papa Romeu Zulu, Hotel Romeu, está autorizado para a vitória da conquista, visual no nível 085, direto. Decola da cabeceira 17, com curva à direita, restrito a 1 mil pés pelos corredores Axé e Bonfim até a liberação do controle. O transponder é o 5413 e o controle opera em 120, décima 8. Corteja. Correto, Zulu Hotel Romeu, chame a torre em 1895 para acionamento, qual é o PLB? Três a bordo, 1017 altímetro, bom dia. Solo 35345, para o táxi com 116 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando com fim. O nome é 05, chame solo, 121, deciona. Torre Cesto 1895, ajustado no 017. Tente livre, táxi, pátio, Índia, pode esperar no 0, torre 118, decimal 95, trip 53. Solo, Salvador, nomeia 05, puxa, e acionamento no 5. Nomeia 05, ordem a equipe de solo, após embreagem da trip, está autorizado, puxa. Sente autorizado, nomeia 05. Após o trip, ok? Ordem a equipe de solo. Sente, nomeia 05. São Isuásia, no meu país, corredor externo, aposto fora do bar. Reportará, vamos ver a alma. 02733. Para Recife, aguarde só um instante cópia. 1090, aguarda 4 e aciona por conta amarela. Informe Tango, Sierra Alfa, aciona código 0126. Nado, 0126, Tango Sierra Alfa. E o Guardião 06, visual com aeródromo. Guardião 06, autorizado voar direto Graé, chaporte solo controlado, vento 160 graus, 099. É, tu autoriza a aproximação para a cabeceira 197? Autorizado, autorizado a aproximação na cabeceira 197, chaporte solo controlado. 06. E ele está dando aqui, senhora, né? É o sinal de recepção. Gente, aqui no momento a gente não está recebendo aqui o sistema do Charlie. Ok, irá checar o funcionamento, cara. Controle, o mais em cima de ponte, ele colou, está no perfil. Controle, a CNMA 2, Papa Tango Mike Lima Juliette, contato radar da Hélio de Bridge, submantenha 380. Trip 5345, a linha mantém cabeceiro no zero. Tango Sierra Alfa, confirma intenções? Irá prosseguir por via litoral, destino é Grupo Zulu em Porto Seguro, é o Fly Tudo. Guardião 06, tráfego avistado, livre pouso, cabeceira 17, vento 150 graus, 099. 06. Estimado em mais 2 horas e 20 minutos. Informe estimado para ingresso na terminal. Para ingresso na terminal Ilhéus em mais 60 minutos. Enche. 859, desça para 2000 países, destino 07, autorizado LS, que foi pista no 0, reporte estabilizado. Autorizado LS, desce 2000, está presente na frente. Para a conquista Guarda-Copa. 180. 180, eu tenho autorizado 2-0, então solicita. Ou tem que ser o 180. Informador é o 863-2, na posição 1-0 para 1-0, autorizado, chega tarde. O 02733, copia? Autorizado nível 070 para Recife, via Golfo 677. Decola da 10, curva esquerda, saída Conde. 120, decimal 8, aciona 5426. Okay. 2733, autorizado táxi até interseção, chama para cruzamento da 1028, ajustado no 017. Confirma, PLB? 7 a bordo, 4 horas e 10, doutor. Voltando a 2733, com a cidade de Algeão, vai chamar para o cruzamento da 2733. Põe 1-9-3-9-5, bom pouso. Obrigado, até amanhã. No 605, autorizado via pátio Índia, até o ponto de espera da 1-0. 1-0, 1-7, o ajuste, e a torre 1-8-9-5. Pátio Índia, ponto de espera, torre 1-8-9-5. Gol, 1-6-0-5, muito grato, bom dia. Controle Salvador, trip 5345. Salvador, sinal da 1-0. Trip 5345, decolada 06, chame controle 120-8. 3304, prossiga. Aguarde para push. Tem aeronave da Gol passando a retaguarda agora? E após, ainda tem aí um aeronave do Chinec que está finalizando o push no outro lado do pátio, ok? Devido à gestão do pátio, só tem uma saída aí, o senhor deverá aguardar. Ok, confirma a posição do Gol e do Chinec. O Gol liberou agora a retaguarda e o Chinec está finalizando o push do lado oposto do pátio, ok? Na 6311, desse parador de UPS, que negava no 017, autorizado a final ILS. Parador de UPS, 17, ILS autorizado, 6311. Luiz Abaldo, Pátio 4, Bravo, Kilo Whisky. Confirma o setor que vai afastar? Só está de boca. 6312 da Ocean, está acionado. 1-68 a bordo. A autonomia é 0325, está Fernando Salvador, pronto, táxi. 312, táxi via Pátio Índia. No ponto espera 1-0, torre 11895. Ajuste no 07. Confirme alternado Salvador, 1-68-330. 1-68-3-0-3-2-5. E alterna Salvador, 6312. Então vai Pátio Índia, 1-8-9-5. Correto, chame a torre no ponto de espera. Chama a torre. Oceané 6225, chame Recife 1288. Recife 1288, 6225, boa. Salvador, 1888, bom dia, chame identificação, autorizado a chegada mar, desça 060. Solo, bom dia, tá 3859, ligando na Fox Trot na sua escuta. 3859, procede via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, vai reportante da Juliette, então 3859. Então 3304, coordenando com a equipe de Solo, após o Airbus da Bianca, tá autorizado o pushback. Zulu Hotel Romeo, autorizado a decolar cabeceiro no 7, vento 1, 40 graus, 09 nós. Patango Lima, Zulu Golf Controle. Confirme o tipo de equipamento. Torre Bom, e aí o Ocha 6312 está pronto. Sané 6312, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 6312. Tempo 5221, cópia. Autorizado, conquista 180 direto. Decola da 10, direita, arbor e após direto conquista. 1208-5445. Controle Salvador, bom dia. Papá Romeu, Zulu, Hotel Romeu. Papá Romeu, Zulu, Hotel Romeu, bom dia. Corredor Axel no meu pé, aguarde para ascensão. 7, corredor Axel no meu pé, aguarde. 208, no meio 05. Bom dia, bom trabalho. Autorizado voo local, 1.000 pés, corredor Axé. 120 decimal 8 controle, a torre 11895. Aciona. Aciona o código padrão, Bravo Kilo Whisky. Decolagem, cabeceirão 10, vento 140 graus, 102, bom voo. Autorizado decolagem, bom trabalho. 6312, por favor. Bravo, que Luiz, que Pátio 4 chama a torre 18195 para prosseguir. Até o ponto de espera autorizado, 11895 a torre, 10 no 7. Informa a transmissão, está baixa, confirmando 1.85, 4 horas de galeão. 4 horas e 31, confirma. Seguinte, tem um bom voo. 6312 decolou, cruza 1.300. 6312, contato radar, volta de 50, sai da PUCA. Sai da PUCA, pode para a PUCA? Privado. Pode PUCA. Força Aérea 2736, autorizado táxi Alfa Juliette, Índia. Reporte no ponto de espera. Alfa Juliette, principal Índia, reportará no ponto de espera. Na 6311, na torre 1895. Papatango Lima.